Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Mais um Jurassic Combo, interneticos. Olha só que coisa linda de Deus. E hoje as notícias tão pra lá de Bagdá. Nossa, velho. Olha essas expressões que eu tô usando. Vovó, sai do meu corpo, vovó. Que agora eu tenho que gravar. Eu tô usando. Ô, netinho, vem cá. Tá gravando programa de internet? De nenete? Na minha época era bom dia, telégrafo. Nem chamar o Brunão primeiro. O Brunão tá aqui, vocês estão escutando a risada, mas quem tá aqui gravando com a gente hoje é o Tutu. E aí, meu querido Tutu? Quanto tempo, Tutu? Ai, tá com saudade. É o meu podcast favorito. Olha. Depois dos outros que me pagam mais. Agora tá aqui. Cadê as cocotas? Fiquei sabendo que tem 2 cocotas. Vocês me chamaram, só tem macho nessa sala. Né? As cocotas estão cocotando. Mas um dia eu ponho vocês pra começar. Você vai encontrar com uma delas aí em São Paulo, Tutu. Ai, meu Deus do céu. Vai. Ai, meu Deus. Inclusive, Tutu, antes da gente começar as notícias aqui, a gente tem um anúncio pra fazer, né? Nós vamos estar lá na Erótica Fair no dia, do dia 4 ao dia 7, aí em São Paulo. Dia 4 ou dia 7 de que mês? Fala de do mês, né? De meio do mês que vem, claro, de abril. Mês que vem agora, tá pertinho, falta uma semana. Isso. Vamos estar aí, eu vou estar pelo Jurassic Cast, o Tutu também, né? Tutu vai estar com... Eu vou estar com o Tutu vai estar comigo. Vai estar uma zona do caralho, né, Tutu? É isso aí, vamos estar na... Onde é que a gente tá mesmo? Lá na Erótica Fair, lá no IMB. Isso, muita putaria, libidinagem, sacanagem, sodomia, gomorria e por aí vai. Tutu, eu fiquei sabendo que as mulheres lá fazem sexo. Vai ter sexo ao vivo no negócio? Cara, teve um ano. Deus que me livre, eu não gosto. Se for mulher bonita, até vai, mas. Mas não vou poder publicar nada no meu vlog. Meu vlog é para todos. Interessa, realidade. Tutu, a gente vai estar lá vendo, Tutu. Ah, verdade. Tá dando um recadinho, vamos logo para notícias bizarras. Bom, mas não, antes não, notícias bizarras não, tá o Bruno aqui também, né, Bruno? Eu tô até engolindo as pessoas aqui. Fala aí. Não, tudo querido. Bem, eu tô aqui, eu trabalho aqui, não sei se sabe. Eu só trabalho aqui, né? Desculpa, meu querido, que eu ainda estou emocionado quando vocês me contaram a notícia, Calaveira, vai ter Erótica Fair. Eu falei, sim, o que tem? Vocês falaram, você que vai. Você está escalado. Os sinos tocaram na hora que eu... falaram isso pra mim, você que vai. Vai ser a última Erótica Fair, né? Vai acabar, olha só. Hoje, inclusive, já cobraram, Calaveira, que no vídeo você apareça de roupa de couro, né? De roupa de couro, daquela, com aquela bola na boca e um strap-on enfiado no rabo. Então, você se prepara, velho. Isso é fetiche do Léo Lopes, velho. Isso aí não... qualquer coisa, vai Tutu, tá lá. Né, a nossa aí? Palavra de segurança vai ser Mestres do Universo. Primeira notícia bizarra. Vai lá, Brunão. Puxa aí. Não, peraí. Antes da gente ir pra notícia bizarra, vamos... O que mais tem? Vamos dar o resultado aqui da última promoção que a gente fez. Antes que o Miotti corte nosso saco fora. Ah, então falei. Eu não sei nem que promoção é essa. Que promoção é essa? A promoção do Superbad que a gente fez. Ah, tá. Aquela. Que o melhor comentário no post do Superbad ia ganhar um DVD, edição estendida, não sei o quê, de colecionador do filme. Um oferecimento dos nossos amigos lá da Taverna do Ogro. Nós vamos escolher aqui agora qual que vai ser. Nos comentários do Superbad, a pessoa tinha que botar uma história de derrota dela ou de bebedeira ou de loucura, não sei se você lembra. Libidinagem, sodomia. Isso. O Calaveira vai ganhar uma depois da Erótica Fé. Vai ganhar. Já tem um Blu-ray pra você, viu, Calaveira? Isso, inclusive, isso que você tá mencionando, a gente tinha falado que ia ser um DVD, mas o pessoal da Taverna comprou um Blu-ray. Então é um Olha Blu-ray aí, que você vai ganhar, cara. Olha só. O vencedor dessa cretinice, então, quem que foi, Bruno? Foi o Augusto Mesquita, cara. Olha aí, cara. E olha o Augusto. Esse é figurinha carimbada, né? Ele não deixa logado num e-mail, mas em todo podcast tem login dele lá. Então o Augusto foi a melhor história, né, Brunão? Isso, não foi a ordem alfabética, não. Não, não foi ao caso nem ao Léo, não. Nem a gente mandou o Brunão escolher enquanto a gente tava se masturbando. Foi nada disso. Foi nada disso. Na nada verdade, disso. Ganhou realmente porque a história dele é maneira pra caralho. Isso. Uma história de derrota inacreditável. Que o cara queria ficar com a mulher, achou que a mulher ia pra uma festa. Quando chegou na festa só tinha macho e cachaça, o cara ficou bêbado, se vomitou e se cagou todo. E depois ainda passou na frente da mulher que ele queria ficar e ela viu ele nesse estado deplorável. Então assim, é uma história de derrota incrível, incrível. Parabéns, cara, você ganhou o Blu-ray Superbad. Entre em contato com a gente mandando seu e-mail pra jurassicast@gmail.com pra gente poder pedir pra Mariana lá da Taverna do Ogro mandar o seu prêmio. Então vamos lá, primeira notícia que eu vou ler aqui. Olha lá, traz a primeira notícia. É daquelas notícias que me irritam, velho. Ai, cara, olha aqui. Pauta livre, faz programa de cinema, isso aqui? Não, essa tá tranquilo. De olho em recorde, microlivro é colocado à venda por R$603. Obra de 22 páginas está em exibição em Tóquio, no Japão. Livro é impossível de ser lido a olho nu. Comprador também leva lupa. Velho, sério. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Foi criado um produto inútil. Que é difícil de se utilizar. Que custa muito caro. Isso. É da BlackBerry isso aí? Não, quem falou foi o Tutu, não é o Jurassic Cast. Pode anunciar. Mas ele foi... Cara, olha só. O livro tem 22 páginas e ele tá tentando entrar pro livro do recorde. Quer dizer... Ele cabe, livro, né? Ele pode entrar. Como o menor livro do mundo. A obra se chama Flores de Estações. Em japonês é Shikinokuzabana. É, no cu mesmo. No cu que abana, né? Acho justo. O cu que abana. Tutu, acho justo. Continue. E é impossível de ser lido a olho nu. Ele tá em exibição no Museu de Tóquio e foi colocado à venda, cara, por 29.400 ienes. Aproximadamente R$600. O preço é ótimo, né? Ah, mas olha só. O comprador vai levar uma lupa e uma cópia maior do livro. Agora, eu fiquei pensando... Cara, o livro tem menos de 1 milímetro, cara. Agora, fica pensando o seguinte, Tutu. Olha só. Se o cara vai levar... Vai gastar R$600 pra comprar o menor livro do mundo, que ele vai levar uma lupa e uma cópia maior. Cara, ele vai perder esse pequenininho muito fácil, velho. Primeiro espirro dele. Cara, na primeira esquina que ele virar, o livro sumiu já, velho. Eu achei muito justo. O idiota que quiser comprar isso aí, fica à vontade, né? Tá preço de livro importado na FENAC, né? Tá muito frio. O preço de um joystick de $200 na FENAC é esse aí, porque paga 800 de frete. Mas assim, eu acho que o mais importante é que assim, não tem marcador de livro, né? Não. Pra começar a ler no meio de uma cagada. E outra coisa, se tiver com caganeira, nenhuma página dessa salva você, se tiver acabado o papel. Nem pra te limpar, né, velho? Mas cara, será que tem algum imbecil que quer comprar uma merda dessa? É de japonês, né? Será que tem livro ginecológico masculino isso aí? É em tamanho natural. É tamanho natural? É com fotos e tamanho real de pênis japoneses. Peraí, onde é que é o site que compra? Não, quer dizer... Acho justo. É pra realmente, ideia de idiota isso aqui. Isso, né? Isso é coisa de retardado. Acho justo. Se você compra um negócio desse, iPhone 5, eu acho que você merece. Você é um idiota. É, tem mais. Cara, quem compra isso aí, isso é um atestado de virgindade. Que, velho, dá boa. Olha, você que tá ouvindo isso, você compre. Agora, se fosse mangá, nem tinha fila, né? Com... Casal é flagrado pelo Google Street View durante ato sexual na Inglaterra. E o engraçado é que a mulher tá, tipo assim, tocando a punhetinha marota. Sabe que a punhetinha ninja? Tocando a punheta ninguém viu. O casal foi flagrado pelas câmeras do Google Street View realizando um ato sexual em um beco em Manchester, na Inglaterra. Uma das imagens mostra a mulher masturbando um homem enquanto ele está de calça riado, segundo o jornal Daily Mirror. Eu já levei uma punhetinha assim, sabia? No meio da rua? Já. Que isso? Eu achei que você ia levar uma do Google Street View. Na época do dia, né? O gordinho já, o carro passa pela venda. Não sei o que pensar numa situação dessa. Calaveira, quanto você acha que foi o serviço? Porque vestida que nem uma britânica, ela não tá, né? Essa calça de lycra de oncinha aí, bicho. É vestida. Então, assim, se a mulher não tá num ringue, essa mulher tá no puteiro. Se você usa calça de bichinho e não tá em dormir, luta livre, ou civil e pessoas com favores sexuais cobrados, você tá no cosplay, lendo o menor livro do mundo, sei lá. Os 50 tons de cinza, quem sabe? Tutu, eu vou te dizer a verdade, meu querido. O negócio é o seguinte. Tirando por Brasília, sei lá quanto é que uma rapariga cobra com uma punheta, deve ser uns 10 pau um negócio. E quanto é que as uma rapariga cobra aí de São Paulo, Tutu? Ah, se ela tiver todos os dedos na mão, é 20. Né? Então, partindo do princípio que a rapariga tem uns 20, cobra uns 20 reais, essa aí deve ter cobrado uns 5 euros por uma punhetinha. Mas ela é rápida, né? Que chega e embaçou a foto aqui. A bicha é o flash, né, cara? Ficou com um blur. Ficou um blur na punheta dela. Cara, mas eu já levei uma punhetinha dessa aí, Bruno. Na rua? Cara, eu tava chegando numa boate. Aí, chegando no aniversário de uma garota que eu tava dando fala a verdade, festa infantil no McDonald's. Ah, que isso, Tutu, para com isso. Olha o processo, Tutu, olha o processo. Aí eu tava chegando na boate e tal, agora, não, vamos lá pra casa, tá, assim, pô, vamos até, falei, pô, eu não tenho carro, né, fudido, mal pá, como sempre fui. Tinha um carro, tava de carona, aí eu virei pro cara, dava carona, falou, tu segura aí rapidão que eu vou levar lá na porta de casa, né, brincadeira. Foi o cara só... que fez, ele que segurou rapidão? Não, foi ela. Aí eu entrei pro hall lá do apartamento, só que eu não vi que o cara, que o pessoal, tava o meu primo também, inclusive, eu não vi que o pessoal tinha chegado, mas pra ver, porque é tudo um bando de punheta, não pega ninguém, aí eles chegaram pra frente pra ver, e eu tava de costas pra eles, então, meu amigo, ali a punheta começou, e aí depois que eles me vieram me falar, o pessoal falou assim, porra, Rodrigo, tu ficar com aquela bundinha pra frente e pra trás, que merda é essa? Que é isso, bicho? Para com essa porra. Mas assim, é bom, leva uma punheta mas assim. Mas a grande pergunta é... Era gata? Era gata? Era uma cavalona. De rosto não era não, agora de corpo era uma cavalona. E o que interessa é que foi a mão, né? Não faz sentido nenhum. Não, eu quero saber o seguinte, na verdade eu ia perguntar outra coisa. Na hora que gozou, você gozou na mão dela e ela fez o quê? Sabe aquela vaca, sabe aquela chacoalhada na mão que o nego faz assim? Você chulepe. É. Grudou na parede. Ela brilhava mais do que catarro, né, velho? É toda vez que você come teriyaki e pinga na mão, você faz isso. Isso, mas ninguém vai comer um temaki. Jesus. Mas foi bom, parabéns, foi bom. Bons tempos, bons tempos. Eu gosto dessa época. Você não tem saudade dessa época. Acho justo. Olha, tem uma notícia que eu queria falar muito assim. Vai, manda bala. Mulher vampiro bate recorde com o maior número de mudança de cor. Ela começou humana, virou um digimônio, né? E agora tá um pokémon. Eu vou pintar uma bola de sinuca de branco, assim, de pokébola, pra julgar na testa dela. A bicha parece que perdeu uma aposta com Maurício de Souza e uma carteira de aula, sabe? Toda danificada. Cara, parece que ela tomou porrada dessa carteira, velho. Parece que pegaram essa carteira e deram tanta porrada nela que ela criou esses 150 galos que ela tem na cabeça, velho. E ela acha bonito, modificou. Acha bonito, né, velho? Pra parecer uma vampira. Olha, vampiro é pra dar medo. Tem uma foto aqui que ela tá parecendo um boneco da Hot Toys. Bom, mas eu vou te dizer que ela dá um medo do caralho. Isso dá medo do caralho. Você dá medo de tudo quanto é genitália. Tudo, não tem, velho. Tem uma que fica empolgada. Cara, imagina tu encontrar isso aí, Tutu, na rua. Se encontra a mulher dessa na rua. Quem é ela chamar? Esse cara aguentar, mano. Não, minha filha, isso aí já é o padre, meu irmão. Pra você usar esse pazuzu aí. Chamar velho, o Batman, né? Velho, não, o Batman. Se eu encontro uma mulher dessa, velho, no meio da rua, velho. Foda-se Lei Maria da Penha, velho. Queima com fogo, mesmo, né? Queima com fogo. Vamos confirmar aqui. O livre-arbítrio é ou não é a ultimate piada de Deus, né? Faça o que você quiser. Tem pessoas que escrevem teses lindas, isso. Tem pessoas que pintam, pessoas que desenham, que cantam, e tem isso. E tem essa vagabunda aí que faz essa merda com o corpo dela, velho. Cara, a mulher se estragou total, né, velho? Cara, eu acho o seguinte... A fantasia que eu tenho disso aí é que se... Eu tô olhando pra essa porra aqui, ela tá olhando pra mim aqui na tela do computador. A impressão que eu tenho é que se eu enfiar um pinto, vai começar, tipo assim, fazer aquele barulho de efervescência, sabe? Isso. Eu vou começar a derreter, que nem aqueles... que nem os nazistas do Indiana Jones, do primeiro filme. Tu tem o pinto de hóstia, ô Calaveira? Não, é porque a bucheta dela é tipo a Arca da Aliança. Isso, não pode olhar, tipo... não olha pra ela. É um tiro. Ah, tá. A prexica dela é tipo aonde os nazistas esconderam a Arca da Aliança, sabe? Porque ninguém vai olhar lá. Tem que ser muito temente a Deus, né, velho, pra encarar isso. Cara, mas eu vou falar pra vocês que... Tem nego pra comer uma porra dessa, bicho. Mas tem. Essa mulher, quando toma banho com uns alargadores desse tamanho, se ela girar a cabeça no box, sobe bolinha de sabão? Certeza, velho. Deve ser um inferno, né, cara? Cara, meu Deus do céu. Ela toma banho? Ela toma banho com o quê? Com guache? Cara, eu acho que ela... Aqui na altura ela na altura do campeonato, ela deve estar tomando banho com sangue de bebê recém-nascido, cara. Orgulho do papai, bombril, né, velho? O pai dela deve olhar e falar assim... Nossa, ainda bem que eu larguei pra adoção. É... Cara, nossa, olha as fotos de baixo que ela prendeu o cabelo num coque, velho. Que porra. Nossa, escrota, os coques são duas mãos de caveira ensanguentadas. Ô, tu tem noção que se chama amor na teta de uma mãe, né, cara? O amor materno foi criado 9 meses. Sai pra fora, pro mundo, pra ficar mais feio quando tava lá dentro com 4 meses, velho. Meu Deus, cara, do céu, olha os dentes dela, velho. Bicho, imagina isso com a boca no teu pau. É personagem do Mortal Kombat, cara. Eu ia falar isso agora, ela não parece... Essa é a mulher de 4 braços lá, Tutu? Como é que é o nome dela? Eu vou dar um apelido pra ela. É Muranga o nome dessa mulher. Parece personagem de jogo. Ela não é nem lutadora. Ela é vencedora de MMA. Porque ela entra no Rick Neck e fala... Jesus Cristo? O cara bate no chão antes de começar a luta, né, velho? Ela é o anti-anticristo. O capeta foge dela, gente. Olha só. Caraca, velho. Imagina. Sério, pra que uma pessoa faz isso, velho? Cara, é só isso pra aparecer, mim... não é? Não, também, claro. Mas isso pra mim eu tenho uma explicação muito, muito, muito, muito chauvinista, mas muito simples. A pessoa faz isso aí pra mim porque levou um pé na bunda. Aí ficou meio maluca, faz isso com a cara. Não, eu vou fazer uma pergunta. Né? Ela deve ter gasto uma nota preta pra fazer um negócio desse, né? Ah, velho, às vezes não. Esse povo é tudo maluco. Às vezes é silicone. Não, mas gastou uma grana, pô. Isso não cresce. Ela não planta, ela não engole um ovo de codorna. Esse negócio aparece na cucuru dela. Tem uns travecos aí que bota silicone do céu no rabo pra ficar grandão? Ah, mas isso aí, pra ela entrar no Guinness, acho que as modificações dela são legalmente reconhecidas. Eu sei lá, eu não pagaria por um aplicativo de celular que me deixasse parecido com ela. Ela pagou pra ficar assim. É o tempo da Kaliuga, né, meu amigo? Cara, ela parece que tava derretendo no ácido, botaram ela na primeira forma de ovo de Páscoa que acharam, né? Que tava amassada. Quem vai chamar? Esse cabelo. Constantine! Bicho, nem o Constantino encara, velho, na porrada. Sério, ele foge, sério. Alien vs Predador, ele chega, olha assim e fala: ok, tô fora, vambora. Ok, vocês ganharam. O planeta já tem um vencedor. Velho, imagina, imagina o Alien, o Predador chegando na Terra assim, aí aquele barulho assim. Aquele barulho que ele faz, né? Faz. Aí de repente ele olhando assim, aí só olhando, aí de repente passa o scanner dessa mulher, você só escuta um. Porque eles vão em grupo, né, os predadores. Aí você só escuta um predador falando pro outro: vaza, caralho! Vaza! Vaza, puta que pariu! Já abrindo fora, sabe? Eu fiquei imaginando isso assim. Acelera a nave, Jair! Eu me chacelera, caralho! Eu me estuda, pô! Ele anda! Anda! Então, próxima notícia. Australiano provoca estátua viva e leva soco no rosto. Pedestre chegou a passar a mão no rosto do artista, velho. O homem ficou irritado e desferiu soco no transeunte. Na avenida de Surfers Paradise, na costa australiana, alguns pedestres observavam um artista de rua que fazia um show como estátua viva. De repente, o homem começa a provocar o artista, chegando a passar a mão no rosto da estátua, mesmo com outras pessoas pedindo para que parasse. O que o pedestre não esperava era que a estátua iria revidar e acertar um soco no rosto do provocador. Velho, mas foi um cruzado bonito, né, cara? Bonito, velho. Agora, cara, olha, eu tenho duas coisas a falar sobre uma notícia tipo essa. Primeiro, que estátua viva, me desculpe quem faz, assim, acha que é arte, vá tomar no cu, porque isso não é arte nunca. E segundo, vá arrumar o que fazer, né, vá arrumar um emprego de verdade, pelo amor de Deus. Que isso? Sério. E terceiro, esse maluco, cara, não precisava ter feito isso. Porque é você tá passando mão na cabeça de um maluco, velho. Mas estraga a quebra magia, né? Da cena, quebra magia do negócio. Cara, agora que mundo é esse que nós estamos vivendo, né, bicho? Nem as estátuas estão tendo paciência com os pedestres. Apesar que esse cara que levou a porrada, né, o tal do turista, olha a cara dele. Eu tô com vontade de dar na cara dele só de olhar a foto dele, a primeira foto antes de levar o burro. Olha a cara de babaquinha que ele tem. Sabe aquela cara de babaquinha? Ele parece o Luciano Huck, né, velho? Mereceu, tá aí. Levou uma porrada aqui do Tarcísio Meira, tá certo. Acho justo, o cara foi provocar. Assim. É, eu gostei do fato que hoje em dia tem gente que dá dinheiro pra vagabundo parado, né? Eu acho muito justo, assim. Ah, eu... Olha, gente com fome. Não, mas ele tá sendo performático. Vou dar dinheiro. Falar, aquele homem não se mexe porque não tem os pés. Dá dinheiro pra ele comprar um pão, alguma coisa. Mas não, vou dar pro menino pintado. Ah, desgrama. Cara, mas o turista, ele tá muito chato, velho. Olha tá só. Tá chato pra caralho, nossa, velho. Nossa senhora, velho. Sério, velho, ele mereceu, cara. Eu dava também uma porrada nesse filho da puta. Ah, eu dava. Agora para e pega. O cara, velho, ele molha o dedo. Ele passa no ouvido do cara. Ele faz cotonete. Não, peraí. Pera aí, ele fez cotonete molhado num sujeito que se prestou se maquiar de cinza e tá parado no meio de uma praça pública. Meu irmão, ele pediu, ele apanhou, ele tá pedindo pra morrer, cara. É, verdade. Velho, mas olha o cruzado. Apanhou pouco, viu? Apanhou pouco. Nossa, mas foi um cruzado, né, velho? Foi um cruzado, velho. Foi... Eu acho que o turista primeiro tava do gado, né? Tava só nas drogas. E o mais importante é que ele realmente acreditava que aquela estátua se mexia só às vezes. Falei, ah, deve ser que nem na Disney, que faz só alguns movimentos. É animatronic. É, não, ainda bem que ele deu um soco, porque o próximo passo era esfregar a piroca na bunda do cara, né? É verdade. Ia ser assim, ah, deixa eu chumbar minha piroca aqui. Ia sair cor de ficha de flipper, né, velho? Eu lembrei daquele filme Eurotrip que a gente já falou aqui. Tem uma cena lá do cara fazendo um robô, lembra dessa cena? Nossa, mas eu divido da opinião daquele cara, bicho. Eu morro de medo desse povo que faz esse negócio performático. Inclusive, Tutu, a única vez que eu fui em São Paulo agora, que a gente tava andando, Tutu, você lembra lá na Avenida Paulista? Eu lembro. Aí tinha uma mulher desse jeito, bicho. Na hora que eu passei, a mulher foi me mirando. Sabe o que é uma estátua vida, tipo, olhando pra tua cara, tipo, te secando? Ela não tava olhando pra você, Galago. Tava! Não, cara, tava olhando pra cima de mim, não. Alma. Ela falou assim: você vai me dar tudo o que eu preciso pelos próximos meses. Eu fui biquinho aqui, tá? É sério isso, Bruno. A mulher tipo olhando assim, sacou? Eu virei. Nossa, o Bruno, ela ia lamber os beijos. Eu virei pro Gordinho e falei assim: Gordinho, a estátua está me olhando, Gordinho. Aí o Vivaco andando e não olhando e não olha. Cara, eu andei com ele. Essa agora vai pra toda a nação luso-futebolense. Os chineses estão usando camiseta com cinto de segurança falso e enganam a polícia. Cara, eu vou fazer uma pergunta. Assim, mesmo a camiseta parecendo o Vasco, a gente faz as piadas do Vasco depois, futebol não é nosso forte. Mas assim, comprar, manter a camiseta limpa, não dá mais trabalho do que usar o cinto que já está lá. Cara, é muita vontade de anarquizar uma lei, né, cara? É muita raiva de quê? É uma vontade de sair voando pelo para-brisa, chegar assim. Mas merece. Um cara, você que usa camiseta pra enganar, você merece voar pelo para-brisa. Mas não precisa acertar ninguém, não. Vai no hidrante e avoa. Avoa pro lago, vai. Por quê? Por quê? Porque fingir que tá usando o cinto, não é o cinto do carro, não é o cinto do banco, é o cinto de segurança. Ele é útil, cara, é que nem cortar o cabelo, que nem capacete, mas dá vontade, dá uma sua no fim da puta desse, cara. É um atestado de idiotice usar uma camisa dessa, né? Sério, assim. Toda vez que eu vejo um motoqueiro sem capacete, eu olho assim, eu penso assim: amigo, desde que o tempo é tempo, o chão é mais duro que os nossos crânios. Por que você faz isso? É porque estraga a sensação. Eu já escutei um motociclista falar sobre isso. É porque estraga a sensação de liberdade. Ah, esse deve ser a mesma coisa, né, do cinto, cara. Eu quero ser livre, continue assim que você vai voar, que nem um passarinho. Exatamente, velho. Continue assim, que tua cabeça vai ficar livre rapidinho quando você cair no chão. Eu que me livre, velho. Sério, cara, usar uma camisa dessa, usar uma camisa do Vasco é um atestado de idiotice, né? Sério mesmo. Que isso? Que isso? A camisa ajuda quando tiver quebrado o cinto, pelo menos. Que não é blogueira. Morador de North Little Rock, no estado do Arkansas, o americano Ellen Ergenstrom teve o iPad roubado em uma viagem realizada entre Phoenix e Denver em fevereiro. Tá aí, tudo bem, acontece. Porém, o homem, a gente, pra quem não tem, os produtos da Apple tem uma opção, que é o iCloud, né, Tutu? Que você, quando você tira uma foto, ele já compartilha entre todos os seus dispositivos da Apple e fica armazenado no HD virtual. E o cara tinha esse dispositivo ligado. E aí, aqui a nossa engenheira, como diria... Como diria o Renato Aragão? Como diria o doutor Renato, a engenheira aqui, roubou a porra do iPad. Só que o que ela fez? Ela roubou a porra do iPad, bicho, ela tá a cara do Charles Henriquepédia. Primeira foto, olha o olhinho, velho, olha o olhinho na primeira foto. Aí o que que a retardada fez? Ela começou a tirar foto da própria cara, porque filha da puta, quando rouba, ele não tá satisfeito em levar o teu bem, ele ainda tem que tirar uma onda, entendeu? Então ela começou a tirar foto, ela tá aqui tirando foto da carranca dela. E o que que aconteceu? As fotos foram parar no iCloud do sujeito, do dono do aparelho, e agora a polícia está em busca. Se você tem um iDevice ligado numa internet de wireless, Wi-Fi, Wi-Fi, ele vai lá e vai, por exemplo, você tirou foto, então, pra evitar algum problema, ele sobe no iCloud. Que é um rapazinho que fica sentado numa nuvem recebendo suas fotos pelo Fujioka e pela fotógrafa, né? Imagina, você tirou uma foto e tu fala: Cláudio, segura aí. Aí ele: mande. Ai, Cláudio, segure. Mande. Só que aí a jumenta. Ela fez o seguinte. Olha só a biloca do zóio arregalado dela. Parece uma... Wikipédia, velho. Ali, ó. Teoria toda. Charles e Wikipédia. Pensa no olho do Charles e Wikipédia. Bilocão, que parece uma pokebola. Sabrina. Ela começou a tirar foto da própria face dela, fazendo careta. Só que na hora que ela conectou no Wi-Fi... Wi-Fi? Agora que eu entendi. O Claudio botou na interwebs. Aí o Moacir, o dono, chegou lá e falou... Quem é esse aqui? Quem vai chamar? Quem vai chamar? Quem é um... É... Aí a gente fica assim... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Jovem é presa ao agredir namorado que preferiu videogame a sexo. Eric Zubin passou 2 dias jogando Xbox e enfureceu a namorada americana que teria dado socos e torcido o testículo do jovem que fugiu. Quem fugiu foi os testículos ou o jovem? Quem fugiu? A masculinidade dele. Os torceu, ovinho. Apertou os ovos dele até sair a gema por entre os dedos. Foi isso? Não, agora você tá... Você tá falando aí, Tutu, mas você não descreveu a namorada do desgraçado. A namorada dele, assim, o gordinho, ele é gordinho, né? Claro. A namorada dele deixa o gordinho no chinelo. É uma cara redonda, assim, parece um cupcake de vista aérea, sabe? É redonda, assim. De... Ela, eu contei 8 queixos na foto. Ela tá com tudo em cima. É o peito em cima da barriga, barriga em cima da perereca, perereca em cima da coxa, coxa em cima do joelho e por aí vai. As gordelícias que me perdoem, mas essa daqui, meu amigo. Olha, se eu tivesse um Xbox... É um motivo, por sinal, não, sacanagem, um não, sacanagem, não. Sabe quem ela parece? Ela parece a namorada, ela parece a empregada do Charlie Sheen, naquele Two and a Half Men. Parece. Obrigado, Calaveira. Só que mais loura, mais loura. É a Berta, é a Berta. É a Berta. Gente... É sério, o motivo que eu tenho um Xbox aqui é pra não pegar a mulher gorda desse tanto aqui. Mas a bicha é gorda, assim, mas não tem problema de ser gorda, mas... Se você sabe que você é gorda desse tamanho aí, saiba que se o teu namorado te trocar pelo Xbox, é aceitável. Você vai ter que aceitar isso, simplesmente. Por algum motivo relacionado na notícia aqui embaixo, a primeira é: a americana é presa acusada de fazer sexo com pitbull. Eu só tenho uma pergunta pra fazer. Roger, como é que você pôde? Você falou que tinha parado de pegar essas barangas, Roger. Falei com você, Roger. Calma, umas vadias, umas cadelas bem doidas. Mas eu fico pegando essas humanas tentadas, usuárias de crack, que usa a camisa do Vasco pra ir trabalhar, no carro, falando de cinto no ônibus. Mas não é vergonha. Scattered sun. Vamos lá. Mãe é presa por contratar stripper para o aniversário do filho de 16 anos. Mas só uma coisa, a gente não tinha combinado que a gente não ia botar notícias pessoais das nossas famílias no programa? Aham, tá bom. Por que você tá botando minha mãe aí? Uma moradora. Quem tem 16 anos na tua família? Não, mas é porque essa notícia é velha, só apareceu agora. Isso foi na minha festa de 16. Tá bom. Uma moradora de Nova York foi presa acusada de colocar em perigo o bem-estar de um grupo de menores de idade por ter contratado 2 strippers para animar a festa de aniversário de seu filho de 16 anos. Judith Weiger, de 33 anos, foi detida em Gansenburg, uma pequena cidade centro do estado. A festa foi realizada em 3 de novembro do ano passado e a denúncia só aconteceu depois que os pais de um dos menores presentes na comemoração viram fotos das strippers no Facebook de seu filho. A mulher foi acusada de 5 delitos por ter contratado 2 dançarinas que se apresentaram para 5 menores de idade, sendo o mais jovem tinha 13 anos. Ao todo, cerca de 80 pessoas participaram da festa. Uma foto divulgada pelos pais que denunciaram Judith Weiger mostra uma das dançarinas vestida com roupas íntimas em posição erótica sobre um dos presentes. Se declarada culpada, a mulher poderá ser condenada até 1 ano de prisão. Olha só, em primeiro lugar, aqui na... Eu não sei se é censura, mas tem um anúncio da Fast Shop dizendo que tem um notebook da LG que tá muito barato aqui em cima. Acho justo e também é muito bom para usar para pornografia. Essa Judith Weiger aí, que mora lá no Guns N' Roses, ela, assim, ela deu um presente que o filho queria. Com certeza. Esse moleque, esse moleque de 13 anos, olha, eu não sou a favor da pedofilia, mas porra, que festa, bicho. Isso é baile de debutante, rapaz, merda. Olha só, assim, o pai alega que a foto mostra stripper em posição erótica. Isso, erótica. Pelo visto, o pai conhece. Isso não é a posição erótica, isso é uma posição... Quem joga Street Fighter sabe, ela tá dando uma torção da coxa no pescoço dele. Porque nessa posição não há acesso que não machuque o pênis. Eles estavam jogando... É porque as pessoas interpretaram mal, né, o Tutu. É aquele número de cambalhota do Didi com o Dedé? Não, o pessoal não interpretou não, mas interpretou mal não. A mãe é uma filha da puta, a mãe é uma putona mesmo e pagou uma mulher pra dar uma chuva de buceta no filho. Tô vendo a foto aqui agora. Velho, olha só, esse jogo que eles estão jogando é o Street Fighter do Kinect. Então... Ela tá jogando com a Kami. Isso, a exatamente. Kami tem a garrada das coxas. É o Street Fighter do Kinect em versão Star Wars, né? Vem cá, isso. Pra tu ver o tamanho do... Do Darth Vader, do lightsaber. Motivo pelo qual a gente sempre fala mal de adolescente, né? Eu e o Brunão, tamo junto. Adolescente bom é adolescente crescido. Morto. É. Morto não, porque compra camiseta na Fiction. É, continuando. Por que postar no Facebook, né? Por que você não pode postar você de camiseta da Fiction? Ah, porque não basta o desgraçado ter tomado bucetada na cara, não, velho. Ele tem que contar pra todo mundo, tem que mostrar. Tem que tirar a ondinha, e a ondinha? Tem que provar. Porque eu aposto que ele chegou no colégio, no ano passado fui na festa do meu amigo, tomei bucetada na cara. Aí ele falou, duvida, olha lá no meu Facebook, eu vou postar lá. Aí o cara postou a foto do cara tomando a bucetada, e aí ferrou com o amigo dele, a mãe do amigo dele. É igual esse Zé Cabaço que tem por aí, que transa com menina, transa com mulher, filma escondido e põe na internet. Pois é. Entendeu? O cara, isso é muita cabacice, cara. Meu amor, se minha mãe fizesse um negócio desse, mas eu não ia contar pra ninguém. Eu ia fazer todo mundo assinar um termo de compromisso. Ninguém vai abrir a boca. Por quê? Porque se assim na de 16 for assim, na de 18, meu amigo, vixe Maria. Pois é. Ela podia ter feito isso sem convidar mais ninguém, né? Vamos lá, né? Vamos combinar aqui. Mães americanas estão estragando seus filhos desde sempre, né? Não, mãe que é mãe sempre estraga. Agora, o que você faz a respeito disso, vai lembrar que existe sempre existem pessoas que foram criadas no mesmo ambiente que outras e se saíram bem. Por exemplo, eu vejo um congressista ali no meio da stripper, um cara do corpo de bombeiros, o calaveiro. Eu vejo todo tipo de pessoa ali no meio. Então assim, mas o problema é, esse desgramado tira foto com stripper, tira foto de decote, marcar que tá ouvindo o Jurassic, marcar todos os amigos pra ouvir e curtir. Não, né? Só pra dar promoção. Cadê pra moça? Me dá um DVD, que raio de apelo. Vou contratar um stripper macho pra fazer essa cópia piruleta, não sei. Pois é, gostoso. Esse daqui é pra você que pensa que rapadura é doce, mas não é mole não, rapaz. Um rapaz, notícia aconteceu em Brasília, na terra do Jurassic Cast, e por isso o Miotti sumiu por um tempo. Rapaz vende rapadura como crack e é preso em Taguatinga. Por que ele é preso? A pergunta é por quê? Olha só, o cara tava vendendo um dos doces mais populares e culturalmente ricos do Brasil. Cara, um bando de viciado. Cara, imagina fumar uma pedra de... Na hora que você acende, o que que acontece quando você acende uma pedra de rapadura? Solta o cheiro de balinha sete belo? Solta faísca, né, bicho? É tipo o viciado de crack. Ai, minha insulina, eu sou diabético, não posso. Ah, meu Deus. E é engraçado que do lado da pedra de rapadura tem uma pedra de cocaína e é quase igual, né, bicho? Pior que é parecidona, né, velho? E se você comer todos os dias, também cai os dentes, né? Mas um é porque é duro e muito doce, né? O outro é porque é uma droga. Uma droga das mais pesadas, né, cara? Isso, rapadura é pesado, gente. Evite, maria mole, cocada, é muito melhor. Porque... Mas assim, olha que absurdo. Imagina, será que o cara foi no saque do contrabandista lá? No saque do traficante e reclamou? Não, acho engraçado o cara ter reclamado com a polícia, né? O cara deve ter reclamado porque começou a usar crack e notou que começou a engordar, né? O cara começou a usar crack e falou assim, nossa, mas que gosto de padaria que ele tem, né? Olha lá, vendedor e comprador discutiam no meio da rua quando a polícia chegou. Dois homens acabaram sendo presos por discutir por causa de drogas no meio da rua em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O fato ocorreu na noite dessa segunda-feira, dia 18. Olha só, foi agorinha. Quando Alberto Ferreira, de 21 anos, eu vou falar o nome mesmo, se lascou, foi comprar droga, que seria traficante e... que seria, né? O cara, o melhor ser traficante, o cara era baleno, né? Tá vivo? Olha só. Sério, eu não consigo levar essa notícia. E o Aparício, o Aparício, de 24 anos. Aparecido, ah, se fosse Aparício, ia ser meu novo melhor amigo. Aparecido de Oliveira da Costa, de 24 anos, usuário, brigavam porque Luiz teria vendido rapadura no lugar de crack. Como é que um drogado reconheceu que era rapadura? Eu acho que ele não sabia que era rapadura, ele só sabia que não era crack, né? Não tava dando barato, né? Ele só tava ficando saciado, sei lá, né? O cara só tava ficando diabético. Eu, como usuário, posso falar que causa muita dependência e muita cárie, rapadura. Mas é gostoso, bicho. Pra tomar depois de uma cachaça, um pedacinho de rapadura, raspa um pouquinho, mas é bom. Mas causa dependência, viu? Se os sintomas persistirem, procure uma escova de dente. Essa notícia me lembrou, há anos atrás, um cara que fez um sequestro dentro de uma casa com uma pistola Zillion. Acho que era Zillion, não. Era a pistola do Master System. Não, é a pistola do Master System. Em Brasília também. Em Brasília. O cara tentou, fez refém com a pistola do Master System. Fiz tudo, cara. Que pariu essa polícia daqui, velho. Parabéns, né, velho? Essa polícia daqui de Brasília é uma piada. Pra minha mão. Agora para os e-mails cretinos do Jurassic Cast. Tão cretinos que teve alguns aqui que ficaram de fora. Então, cretinice porque cretinice, vai ser cretino na casa do caralho. Vamos lá, Tutu, manda o primeiro e-mail, um primeiro e-mail aí, meu querido. Primeiro e-mail, nós temos aqui Ulisses Castro, front-end engineer e designer Manaus AM, quer dizer que ele tá no fuso horário da manhã, só trabalha de manhã. Fala, seres jurássicos, tô escrevendo esse e-mail, na verdade foi por carta, a gente redigiu que Manaus não tem internet. Tem uns amigos meus pirarucu lá que pira foda no cu. Tô escrevendo esse e-mail pra deixar um adendo ao cast referido sobre Judd Apatow. Vocês omitiram, ou não sei se desconheciam, a série de 1999 chamada Freaks and Geeks. A trama girava em uma história de adolescentes vivendo no início dos anos 80, quase nos anos 2000, faz muito sentido, né, de época. A série era ótima, pena que só teve uma temporada, então não era ótima. Não era tão boa assim, né? Sim, é. Né? Era boa pra você. Homem-Aranha 700, agora tem quadrinho que não chegou no 20. E eles são ótimos! Brincadeira. Confundo de verdade. Mas o mais importante é que foi a partir dessa série que várias coisas do estilo Apatow vieram ao mundo. Sem falar que a mesma contava no elenco gente como a Linda Candelini, James Franco, Seth Rogen e James Franco. O cara é fascinado, né? Eu não errei não, tá? Ele escreveu James Franco duas vezes. Mas magota de um duende verde. Tá apaixonado. Tá apaixonado. Que até então era um desconhecido do grande público. E só uma coisa sobre o Superbad. O roteiro é do Seth Rogen. A gente falou isso. A gente falou isso também. Só uma coisa. E dois James Franco. Seja franco, James. No mais, fica meus parabéns pelo ótimo cast. E deixo meu parabéns pela aquisição da Ilha do Zazamin. Ilhasmin. Lililin. Yasmin. A Yasmin lá. Yasmin. os casts ficaram mais interessantes agora. Ainda mais porque o sotaque nordestino com a voz de mulher como a dela é, no mínimo, estimulante. Ah, deixo o pedido para fazer um cast sobre algum filme do Kevin Smith. Quem sabe Dogma. Acessosamente, Ulisses Castro. Eu acho engraçado, foi um cara, eu não lembro quem foi, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Um tal de eu vou falar o nome dele aqui agora. O nome é Oz Júnior, do Facebook. Ele escreveu pra mim, mensagem pessoal, escreveu assim: a Yasmin realmente foi um achado, sua versão feminina, falou isso pra mim. Aí eu respondi, realmente, ela é a minha versão feminina mesmo. Tão ácida e inocente ao mesmo tempo, velho. Cara, o sujeito que chama Yasmin de inocente, isso não deve ter a menor ideia do pra que serve uma mulher, né, cara? Não, ele chamou você de inocente não, também. Não, não é, ele já falou que é ela. Não faz ideia. Do Calaveira. Vocês vão ver a última erótica fera. Fiquei imaginando ela lá, hein? Nossa senhora. Obrigado aí, Ulisses Castro, pelo seu e-mail. Obrigado, continue acompanhando. Que bom que você gostou do nosso programa sobre Superbad. A gente gostou de fazer pra caramba ele, né? Eu não gostei, não. Por falar nisso, quem não gostou, quem gostou, compre a nossa camiseta, cara. McLovin, cara, compra a camiseta. A camiseta tá maneira. Ela tá um pouco escura ali no display. Parece que ela é um pouco escura, mas ela fica muito maneira, cara. No shape, no body. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Olá, répteis colossais da comunicação internética. Pô, ninguém pode acusar ele por não ser original, né? Pelo menos isso ele foi. Aqui quem vos fala é Sérgio Zuzart, mais conhecido por Zillian. E vem por meio dessa agradecer-vos um imenso favor que me fizeram. Vou contar um breve resumo. Há menos de um ano, meu noivado terminou e, como sou nerd e tímido, tenho uma grande dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque cachorros e computadores não têm problema. Escrevo isso aqui agora. Pois bem, criei coragem esses dias e adicionei uma moça maravilhosa no Facebook. Falar por mensagem é bem mais fácil, ou se é. Mas, como eu disse, dificuldades em me comunicar quando não conheço a pessoa, mas falei com ela e comentei que eu adorava ouvir podcasts. Me perdoem, meus amigos, mas acabei por conhecer vosso programa através desta moça. E foi isso que nos uniu. Olha aí! Jurassic Cast unido coração. Que bonitinho. Que bonitinho. Mas eu vou lá, sequiça, não. O Sérgio Suzarte mandou uma foto pra gente que a gente publica no site aqui. Os casais que se conheceram graças ao programa. Adorei o programa de vocês e já estou espalhando pros amigos. Ó, isso aí, ó. Siga o exemplo. Mas na verdade quero agradecer não só a qualidade dos temas e irreverência com que conduzem o cast. Muito obrigado. Mas também por me unir a uma pessoa que pra mim se tornou tão especial. É, saiu da punheta! Muito bonitinho! Nunca imaginaram que o programa de vocês uniria um casal, não é mesmo? Não, na verdade já imaginamos em algumas vezes. Foram vocês que me deram mais assunto e através do vosso programa que descobrimos o quanto temos coisas em comum. Muito obrigado, Jurassic Casters! Olha aí, cara, que bonitinho! Legal, ó, Sérgio, manda uma foto nossa aí da tua gostosa, do teu esposo, da tua namorada. E aí a gente publica sim. Se ela for gostosa, a gente corta você e publica só ela. Isso. Se for de biquíni, a gente nem publica, fica pra nós. Exatamente. Vai rolar a festa. Olha só, normalmente a gente não lê comentários, a gente adora os comentários, a gente lê todos, claro, mas a gente não lê ele aqui, né? Mas eu tenho que ler um comentário aqui de um desgramado, um desgraçado não, que veio não, fazer mimimi. Não, eu vou ler. Não, vai, por favor. Não, eu vou ler. Eu vou ler porque vale a pena. Pessoal, entender quem é que nós estamos falando. Não, todo mundo já sabe quem que a gente tá falando. Não, pro pessoal entender pra quem nós estamos falando. Vamos lá, só vou fazer uma introdução. Ah. Olá, tudo bem? Isso, pronto, é ele. Ele mandou um e-mail aqui, um comentário gigante aqui no programa que a gente fez sobre os desenhos dos anos 80, né? E eu vou ler aqui o comentário mal criado desse desgraçado. Pra quem não sabe, a gente tá falando Nerdmaster. Filhos de uma boa mãe fazem um cast sensacional desse sobre os desenhos da infância e não me chamam? É por isso que ficou sensacional. entendeu? Ainda bem que ele é só a parte 1. Espero sinceramente ter chamado para as outras partes. Mas nem fudendo, não vai. Fila, não vai. Tu participa mais que eu e eu sou star. E como eu não estava aí, como obviamente vocês foram se baseando apenas nas lembranças de vossas infâncias, houveram erros. Vamos aos mais contundentes. Momento Nerdmaster babaca. Olha só que então, cara é foda. Eu quero ver quando ele sai desse momento Nerdmaster babaca, né? Eu quero saber quanto que sai. Corrida maluca. Como vocês erraram coisas nesse? Deus os livre. Em primeiro lugar, o carro à prova de balas é o da Quadrilha da Morte. No desenho da Corrida Maluca, somente dois anões tinham destaques. O chefe Clyde e o bobalhão Ringadin. Os outros eram genéricos. Onde os anões tiveram mais destaque, incluindo o Chorão, foi em Os Apuros de Penélope, que era um spin-off feito depois da Corrida Maluca, estrelado pela Penélope e pela quadrilha contra o vilão Tião Gavião. É verdade. E no Charlie Brown também, Júnior. O Chorão. Brunão disse que alguns dos pilotos não venceram corrida alguma, mas ele está errado. Todos os pilotos, menos o vigarista, venceram pelo menos 3 corridas. E aí ele bota um ranking oficial aqui de quem ganhou mais e tal, não sei o que, foda-se, né? Copiada da Wikipédia não, né? É, total. Né? Mas beleza. Outro spin-off da Corrida Maluca era o Esquadrilha Abutre ou Dick Vigarista e Muttley em Máquinas Voadoras. Ah, isso aí esse... a gente falou, era o do Pombo. Isso, esse é aquele do Pega o Pombo. Bom, tem outras reclamações aqui, como o fato que o Avião Invisível existia nos quadrinhos, Visão, ele tá falando da Mulher Maravilha, mas não vou me estender mais, pois com certeza esse comentário nem será lido. Só queria mesmo agradecer a menção que vocês fizeram de mim no cast e dizer que sim, tal qual Calaveira, eu tinha um tesão enorme na Xirra. Vida longa e próspera, Alexandre Nerdmaster. Ah, só uma coisa, deixa eu só agradecer aqui. Nerdmaster, muito obrigado por você não ter se estendido nesse comentário. É chato o Jurassic Cast começar a ter que publicar comentário em e-book, né, porque não cabe. Compre os e-books de comentário. Não, esse comentário é a razão de por que a gente não chamou ele pra gravar o podcast. Isso, exatamente. Porque se fosse pra fazer lista, não precisa gravar, isso. Tá aí publicado. Exato. Mas vamos gravar um Wikipedia Cast. Então, olha só, Nerdmaster, por isso que você não participou. Porque a gente sabia que você ia ficar cagando essas regras tuas da sua vida aí, tá bom? Um beijo no seu coração, a gente te adora e te odeia ao mesmo tempo. Só pra falar aqui, se você copiar o texto que ele escreveu e colar no Google, o resultado é a Wikipédia direitinho, tem vergonha, né? É, não, mas é mesmo. O Miotti já tinha lido isso. Fala galera, Jurássica, finalmente estou enviando um e-mail para comentar um programa. Gostei muito deste Elo Perdido e foi muito bom relembrar alguns dos desenhos que fizeram minha infância. Sobre Tom e Jerry, a animação foi criada pela dupla Hanna-Barbera. Pois é, eu acho que ele só escuta um tema do programa, né, cara? A gente falou isso mesmo, eu não falei essa merda não, a gente falou isso. É, ele falou que foi criado pela dupla Hanna-Barbera para MGM. Ah, a gente não falou que foi criado, né? A gente falou que eles trabalhavam lá e tal. Ah, é. Então tá, então vou criar. O estúdio Hanna-Barbera foi criado ainda no período em que os dois trabalhavam com Tom e Jerry. Como as animações eram voltadas para a TV e precisavam ser feitas a toque de caixa, eles simplificaram ao máximo o processo. Por isso a gente via aqueles movimentos repetitivos nos personagens e o cenário que repetia no fundo quando eles caminhavam ou corriam. Atualmente, tanto Tom e Jerry quanto as animações da Hanna-Barbera são de propriedade da Warner. Isso é verdade, isso a gente não falou não. Mais algumas idiotices aqui, blá blá blá. Agora, por uma curiosidade, por pouco esses desenhos todos quase não existiam. Quando se conheceram William Hanna e Joseph Barbera, tentaram trabalhar com Walt Disney. Eles mandaram seus desenhos para o estúdio e o próprio Walt disse que iria contratá-los, prometendo que voaria até Nova York no dia seguinte para acertar os detalhes. Sabia que ele tinha superpoderes, o Walt Disney. Ele foi no Avião Invisível, inclusive. Mas os dois levaram um bolo do Disney que nunca apareceu. Pronto, tava bêbado. Quanto ao Príncipe Adam, nos anos 80, eram muito ingênuos. Em que época criaria um personagem que era um príncipe sensível e delicado, nas palavras do próprio pai? É mesmo, ele falava isso. Todo vestido de rosa que se transformava num bombadão seminu bronzeado. Pô, cara, nos anos 80, não se imaginava que essa imagem seria o ícone dos homossexuais do dia a dia, né? Enfim. No mais, ele fala algumas coisas aqui que eu não vou ler, e no mais fico esperando por uma sessão nostalgia no Jurassic Cast. Quem sabe falando das séries live action da TV que animaram nossas tardes, como Super Máquina, olha aí, Bruno, não. MacGyver, o Incrível Hulk, que na verdade não era Incrível Hulk, acho que chamava Hulk, né, do lado com o Luffy. Era o Incrível Hulk. Era o Incrível Hulk. É. E Jaspion, cara, Jaspion é muito bom, o único japonês com Black Power do mundo. Né? Ah, pois é, a gente tá programado aí pra fazer um em breve, muito em breve, de Tokusatsu e coisa japonesa, nós vamos fazer um. Isso. Né? Coisas com robôs gigantes, nós vamos fazer, com certeza. E quem mandou o e-mail, você não terminou aí, Calaveira? Ah. Foi o Wesley Samp, lá dos Levados da Breca, né? Sim, Levados eu ia da falar Breca, agora, eu ia falar. Wesley, eu tô brincando, viu, querido? Você não escreveu de notícia, não, é porque realmente não dá tempo de ler tudo. Mas ele mandou uma imagem nossa aqui, muito legal, ele conseguiu. Isso. Cara, ele conseguiu quase desenhar o miote, coisa que ninguém consegue, nem o Marcel consegue desenhar o miote direito. Pois é, ele conseguiu desenhar o miote. Ele fez a gente de Power Ranger, cara. Ficou maneiro, velho. E as meninas ali atrás também, né? É, ficou legal, cara. Você sabia que o ator que fazia o Power Ranger negro não tinha um dedo? É sério não isso? Tinha um dedo? É sério, ele não tinha um dedo. Ele é a minoria da minoria, então. É isso. É, bota tudo desordem assim. Ah, vamos pra merda. E é isso, eu queria agradecer as outras pessoas que mandaram e-mail, a gente não vai ter tempo de ler todos aqui, né? Queria agradecer... E a gente não quer também. A gente não quer ter esse trabalho também. Daniel Lopes, o nosso querido amigo do Sapo Brothers, lá, o Rafael Dourado, tem o Daniel Manso de Recife também, isso. Teve e-mail, cara, de... enfim, muitos... Teve mais de 8 e-mails. Mais de 8... Tomar no cu, o Tutu ele é invejinha, você já percebeu, que a gente Bruno? Só separou o 8, né? Aí ele vem e fala isso, ah, merda. O Tutu ele é invejinha. Eu sou inveja, rapaz, que inveja. Você que não é? Recebe e-mail há quanto tempo lá no Cidade Game, o Tutu? Eu gordinho? É. O gordinho nem tem e-mail lá. Eu que sou celebrity, rapaz. Queria mandar um abraço também a todo mundo que tá comentando no site. A gente agradece, a gente adora. Tem comentaristas ali contumazes, todo o programa o cara tá lá comentando. E se vocês gostaram do Tutu de Minas aqui, vote na petição Tutu, membro fixo do Jurassic Combo. Yasmin, vem em mim. não cabe no Twitter, a hashtag, mas vai. Tutu. A Yasmin tem aquilo que você gosta. A Yasmin tem o que eu gosto, é sotaque. É isso que eu tô falando, não, Tutu. Se faz de desentendido, Tutu. Eu não entendi o que você vai ler. Jaspion. Chegou os dildo. Chegou a pizza, Calaveira. Chegou os pintos. Pinto, pinto grande, 8 pedaços. É só montar. Recheio de catupiry, viu? Do jeito que o senhor pediu. Calabresa com ovos. Calabresa com ovos e catupiry. Olha. Raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours and dream of all the great things we would do. Invoquei o Praçódia, né? Vocês conhecem o Praçódia? É muito mais interessante que o Nerdman. Vocês conhecem o Praçódia? Praçódia? Que porra é Praçódia? É porque no Yu-Gi-Oh! Curiosidade pra ficar no extra. No Yu-Gi-Oh! Tem uma carta chamada Exódia, que você junta cinco cartas muito raras de Venus Deck, né? Na ordem. E aí você chama o Exódia. São cinco cartas que alinhadas... elas formam um grande ser que é o Exódia, que é praticamente imbatível. Eu tô fascinado pela história, mas continue. É mais ou menos isso. Eu colei no chat agora a imagem do Praçódia, que é quando uma pessoa usa uma piada do nível que eu usei agora. Que você junta as cartas do Casabé e forma o Praçódia. Agora que eu entendi essa imagem, cara. São os pedaços do Praçódia. Você acaba de invocar o Praçódia, ou proibido. As piores piadas ganham o Praçódia. Enfim, continuando. Through the door there came muito bom relembrar alguns dos desenhos que fizeram minha infância. Peraí. Oh, tô gravando aqui. Ué, mas eu tô falando alto porque eu apresento esta merda. Eu tenho que falar alto. Hã? O quê? Agora? Não sei se eles vão usar pros extras. Vai usar nos extras aqui, Bruno? Ah, com certeza. Tá gritando? Tá gritando? Que nervoso que o Ned Matos não participou, é? Que nervoso. Vamos lá, vou começar aqui.